se pá já deu sua hora. Tchau, tchau, bye, bye, até logo mais. Coração bate na sola. Com amor eu não me iludo. Sabe o sexo surdo e mudo. Com badia digo baixo. Com piranha digo sujo. Se iludiu quem quis. Bem que te avisei, né? Essa aqui só a diretriz. E não fica no meu pé. E quando eu quiser. Prometo que te lido o coração. Só que sai do meu pé que eu não sou panela pra dar pressão. Agora tá na bota. Fala que tá com saudade. Mas só me deu uma bota. Agora tá à vontade. Se o mundo deu volta. E a saudade pulou na tua vala. Fica a dica, senta e chora. Que o mar passa. Agora tá na bota. Fala que tá com saudade. Mas só me deu uma bota. Agora tá na vontade. Se o mundo deu volta. E a saudade pulou na tua vala. Fica a dica, senta e chora. Que uma hora passa. Já deu sua hora. Tchau, tchau, bye, bye, até logo mais. Coração bate na sola. Com amor eu não me iludo. Sabe o sexo surdo e mudo. Com badia digo baixo. Com piranha digo sujo. Se iludiu quem quis. Bem que te avisei, né? Essa aqui só a diretriz. E não fica no meu pé. E quando eu quiser. Prometo que te ligo o coração. Só que sai do meu pé que eu não sou panela pra dar pressão. Que tá com saudade, mas só me deu uma bota. Agora tá à vontade. Se o mundo deu volta, e a saudade pulou na tua vala. Fica a dica, senta e chora. Que o mar passa. Agora tá na bota. Fala que tá com saudade, mas só me deu uma bota. Agora tá na vontade.